Falar de memória. Sejam bem-vindos, aqui estamos para falar de memória, como sempre com João Guedes, nestas revisitações ao passado de Macau. Na última edição falámos de um hóspede especial do antigo Hotel da Bela Vista, o escritor britânico Austin Coates. Hoje regressamos a esta zona da Praia Grande, estamos na Rua do Chunambeiro, uma rua que vai buscar o nome a uma espécie de tijolo típico de Macau. Serviu, por exemplo, para construir a muralha que dividia a cidade cristã do bazar chinês, mas também servia para outros fins, João. Sim, exato. O chunambeiro era o local onde se fazia o chunambo. Ora, o chunambo é componente desses tais tijolos e é o componente das muralhas da cidade, que foram praticamente todas demolidas. Encontram-se pequenos trechos, um ali na zona das ruínas de São Paulo e outro na rua Nova Aguia. E esses bocadinhos, se as pessoas passarem por lá, verificarão que é feito em taipa o chunambo. O chunambo era uma mistura de cal com cascas de ostra, enfim, era especial. Mas não servia apenas para fazer paredes. O chunambo servia também para fazer o arrefecimento do ferro fundido e do bronze fundido, que se fazia precisamente aqui nesta zona da cidade, onde está aqui atualmente a casa que antigamente foi a sede da Jardine Matheson, que era uma firma do ópio do século XIX. Mas nós estamos mais recuados muito no tempo. Muito mais recuados no tempo. Aqui era, portanto, uma zona desértica, junto à praia, por ser junto à praia que era possível com facilidade ir buscar as tais cascas de ostras para fazer este chunambeiro. E era aqui que havia a fábrica de bronze, de sinos, dos canhões, das espingardas, em ferro e bronze, feitas pelo famoso Tavares Bocarro. Era um engenheiro do século XVI e que se dedicava ao fabrico de armamento, em Goa. A certa altura, não se sabe bem por que razão, Tavares Bocarro deixa Goa, vem para Macau e em Macau funda a fundição. E é ele que fornece, nessa altura, os exércitos de toda esta região, principalmente da China. Nessa altura, Macau sai em auxílio dos chineses contra os mongóis. Portanto, sai daqui uma divisão militar armada com artilharia, canhões feitos pelo Tavares Bocarro, que se revelaram muito eficazes nessa guerra. Mas, para além disso, o armamento não saía apenas para a China, saía também para diversos outros países, nomeadamente o Japão. Portanto, Goa continuava a abastecer toda aquela região da Índia, mas aqui haveria muito mais comércio do que em Goa, o que levou o Tavares Bocarro e o filho a permanecerem aqui durante gerações. Ora, havia aqui uns buracos grandes, os canhões e os sinos eram feitos segundo fórmulas químicas que eram segredos do Bocarro. Segredo era a alma do negócio. O segredo era a alma do negócio, e por isso é que os portugueses detinham esse monopólio. O que acontece é que esse armamento era do conhecimento apenas dos portugueses, do Tavares Bocarro e de poucos mais engenheiros, pode-se chamar assim, desse tempo. E daí a superioridade dos portugueses, a superioridade naval, que se baseava na boa concepção da artilharia, que conseguia fazer tiros contínuos sem que os canhões rebentassem, que era, portanto, usual nesse tempo os canhões fazerem um, dois tiros, três tiros no máximo, e ao terceiro tiro o canhão estava inutilizado. Isso não se passava com os canhões do Bocarro. Toda essa artilharia desapareceu, não se sabe onde é que está. Em Macau, ela existe apenas um exemplar do Tavares Bocarro, que é um sino quebrado, que se encontra na Fortaleza da Guia. Está lá preservado, creio que ainda se encontra lá. Não sei se acabaria por ter sido retirado para o museu, mas creio que não, creio que continua na guia, feito pelo Tavares Bocardi. Portanto, era uma fábrica famosa. Tailândia, o antigo reino de Sião, é abastecido pelos canhões do Bocardi. E, portanto, esses canhões eram moldados, colocados aqui nos buracos grandes, e depois esses buracos eram cheios com o tal chunambo e arrefecidos. E, portanto, ficavam aqui um determinado tempo, até o Bocardi considerar que o metal estava suficientemente arrefecido e da forma correta, para poder depois ser utilizado. Hoje já não haverá muitos exemplares, pelo menos em Macau, fabricados pelo tal Bocardi, mas na altura, de facto, ele ganhou uma grande fortuna com esse fabrico. Sim, não se pode esquecer que era o monopolista, aliás, Macau foi sempre terra de monopólios, e era o monopolista do armamento, e portanto todos os países desta região, as nações, não eram países ainda nesse tempo, compravam o armamento ao Tavares Bocardi português. Em Macau só existe esse sino, e porquê? Porque provavelmente existiam ainda muitos canhões e outras coisas, só que durante a guerra Macau passou um tempo muito difícil, em que as fontes de receitas eram quase nulas, o governo via-se aflito para conseguir dar de comer à população, e a solução foi precisamente vender todo o material em ferro que por aqui existia. E, portanto, todos os canhões, ou quase todos, exceto alguns que foram escondidos, foram enterrados em vários sítios de Macau, o resto foi tudo vendido aos japoneses, que depois fundiam esse material para fazer armamento moderno. Daí a inexistência dos canhões de Bocardi, que desapareceram em 1939. E assim recordámos uma antiga figura típica de uma certa época de Macau. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado. Thank you.